Tactical Gol 1601 com 178 a bordo, Campinas, 4 horas e 2. 2 Solo Alves, 17, direita no 21, decimal 9, boa. 219, boa noite. É, torre 1 no 8, decimal 3, ajuste no 0 no 2, boa noite. 7 Alves, pode esperar no 0823, 32, boa noite, 601. 0142, confirma. 1602, livrou. 1602, táxi via Alfa, mantém a posição antes até que seja Juliette. Alfa, mantendo para Juliette, gol no 1602. Autorizado decolagem, 160 graus, 8 nós, ajuste no 0, 1 no 2. No 0, no 2, livre decolagem, 8 0, 02. Pô, na 601, não pode ingressar, viu, Juliette Alves? 38, 17, prossiga. Juliette, gol na 602. É? Na 602, está próxima, Juliette. No 602, prossegue via Índia, observando o tráfego da TAM no pushback. Prossegue via Índia, gate 01. Via Índia, gate 01, 602. 2 horas, 15 milhas, no rumo oposto. Subindo para o nível 140. Está passando agora uma centena. É um Alfa Tango 72. Ciência 3603. 5495, informação de tráfego, posição de 2 horas, 13 milhas no rumo norte, cruzando 130, descida para 050, é um Airbus 320. O perfil de saída do tráfego anteriormente. Aqui valeu, Matheus, estou no 0, vou na 601. 8002, decolado, aos 20, controle 1935 para viagem. 1935, obrigado, senhor, bom trabalho. Valeu. Controle Salvador, boa noite. Celtan 8002, decolado na Dial Blast. Escuta, cruzando 1500 pés. Então 8002, boa noite. Contato radar, CD da El, subo nível 360. São 360, pode voar da El da presença? Autorizado da El 8002. Mano Dael, na sessão 3620, até 8002. Controle? Prossiga, senhor. Luciano? Isso. É o Bruno de novo. Ó, agradecendo aí pela hostilidade sua e da sua tripulação. A presente está autorizado na Pro de Grátis. Muito obrigado, Bruno. Agradecendo a sua atenção também, a gentileza conosco aqui. Foi um prazer mais uma vez aí. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado mesmo. Voando Grátis da presente. Valeu, companheiro. Obrigado. Salvador, muito boa noite, Web 6708, ciente da informação, livro 165. Boa noite, Objeto 6708, identifique chegada da AMAN, definitivamente 060. AMAN 060, Web 6708. 3603, autorizado a final ILS, desça para 12 mil pés, ajustado 1012, informe estabilizado. 3603, para 12 mil pés, solicita fazer o R9, 3603, dá 1-0. Está autorizado o Serra Victor 366 da presente, está reautorizado 2.500 pés. Informe iniciando o procedimento. 2.500 pés, tomará de trânsito o procedimento da 3603 em nada 1.0. Roger, clear taxi via Inga Alpha, holding short, holding point runway 10, contact tower 1183, QNH 1012, good night. Clear to taxi via Inga Alpha, holding point runway 10, tower 1183, QNH 1012, good night. Salvador, Patrulha 04. 601, autorizado decolagem, 60 graus, com 7 nós. Autorizado decolagem, posição 0, agora 601. Patrulha 04, reporte 3 milhas 17, 1012 no ajuste. Reportará 3 milhas, patrulha 04. Decolar 224, controle 1935, boa viagem. 35, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo no 601. Boa noite, voo no 601, contato radar, saída da El, suba nível 380. Saída El 380, 601. Então, 8002. Chama agora o Centro Recife na frequência 13325 e alternado 1288. Boa noite, bom voo. Confirmando 13325, 1288. Temo. Obrigado aí, um abraço para todos do APP. Obrigado, Pires também. Até um próximo aí. Controle Salvador, Guardião 06. Prossiga, 06. Decolou do centro administrativo para Ondina. Está ingressando no corredor Axé, mantendo 500 pés com 04 a bordo. Guardião 06, mantém as condições visuais 510, 1012, informe visual Condina, Guardião 06. Guardião 06, reportará final para Andina. IP 5415 está 3 milhas para Coral, suba e mantém o 140, serviço só está encerrado. Chamilhão na frequência 120, decimal 1. Ok, voando Coral, chama Ilhéus 12. Aliás, vai passar Coral, chamando Ilhéus 124, 120, decimal 1, 54, 105. Obrigado. Patrulha 04, autorizado 17, ajuste no 0, no 2, 150 graus, 89. Autorizado 17, patrulha 04. 397, clear, take off, runway 10, wind is 150 degrees, 89. Patrulha, confirma, vai para 17? Para 17, patrulha da girando base. Que é a Victor 366, estabilizando o Tano 3603. Oi, 19, décimo 30, bom pouso, 3603. 318, 3, Tano 3603, obrigado, boa noite. Sinal Andino, Guardião 06. Frequência livre até o regresso, Guardião 06. Está na final, 04. Está no 70 graus, meia dúzia, autorizado pouso, 04. Objeto 6708, está autorizado a final ILS, desça para 2012, informe estabilizado. Autorizado final ILS, 2012, portaria estabilizado, M6708. Voo no 601, está restrito agora nível 300, está em comunicação com o centro. Restrito 300, voo no 601. Todo o departamento, frequency 119, best no 35, have a good trip. 119 35 3897. Thank you very much. Good evening, Jeff. Good evening. Dispatch control. Good evening, Jeff. 3897. Correct now 2100 up to 340. 3897. Read extent on the departure. Climb level 340. Dial departure. Okay. Up to maintain 340. Dial departure 3897. Any chance for flight direct to dial? Fly dial position. Okay, clear, direct to the dial. Thank you very much. 3897. Patrulha, considere o solo aos 29, frequência livre, boa noite. Boa. Salvador approach control, good evening. This is go 1273. Descent flight level 150. Descent for flight level 100. All information. Go 1273, call cadence. Descent level 040, flying heading payload position for on-fair arrival. Call cadence. Descent flight level 040, flight heading payload intersection 1273. No 601, chama agora o centro Recife, 13325, alterna 1288. 3325, 1288, obrigado, boa noite, 601. Solos 31, direito no 219, boa. 219, direito 3603, boa. Solos 3603, Ivano aqui na Alfa do Santo Santo. 3603, táxi via Quilo, pátio 3, reposte para ingresso no pátio 1. Confirmando Quilo, pátio 3, para qual box? Correção, Stan 3603 está autorizado via Alfa Juliette Gate 07. Alfa Juliette 07, Stan 3603, obrigado. Guardião 06, reporta na visual, cara. Muito boa noite, web 6708, estabilizado, NLS, baixar trabalho. Eficiente, continua a aproximação, reporta avistando o campo, 1012 no ajuste. 1012, reportaria avistando, web. Acionado 0106. Okay, 133.25.3897. Thank you very much. Good night, Jeff. Go 1273, clear final ILS, descent to 2006. Coordinate 1012, report on local letter. Descent for 2000 feet, 1012, we will report established localizer. Go 1273. Ouro, Gono 940. Gono 940, Guardia Cópia, Guarulhos. Positivo. FM, visual com cabo. Guardião 06. Visual com cabo. Lança livre, Guardião 06, até regresso. 06. Os 36, direito no 219. Direito 219, obrigado. Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette para o gate 04, 6708. 8, prossiga. 08, prossiga. 2 ciente, vai decolar para que setor? Ciente, autorizado, decolagem, corredor axé, 1012 no ajuste, vento sul com 8 nós. Proa do corredor axé, tambor vendo o pátio do Gaia. 01 na bola. Ciente, guardião 06, mantenha a linha do litoral, informe farol do Tapuã, guardião 06. Ciente, né? Salvador, muito boa noite para o Blanco, Whisky Quebec Hotel. Boa noite, Whisky Quebec Hotel, identifique, chegada mar, desça para 2.000 pés, 1.012, valeu. Ok, desça para 2.000 pés, 1.012, perdeu o contato com o centro. O caçador já está iniciando a decolagem? Caçador está no... Gente, caçador, reporte alinhado e pronto. Obrigado, boa noite. Caçador, guardião 06. 06, Itapuã, reporte... Correção, litoral, reporte no farol, guardião. Gente... Guardião, como recebe a torre? 5/5. Obrigado. Joining localizer course runway 10, go 1273. Go 1273, call tower 118.3, good luck. Tower now 1183. Go 1273. O guardião 06 mantém espera Itapuã, guarda instruções, informa outro helicóptero, vai decolar no axé, caçador 08. Sente, aguardando o centro de decolagem. Caçador 08, agiliza manobra, sou com tração onda externa, autorizado ingresso decolagem 17, ajuste no 0, no 2, vento sul 10 nós. Informa o tráfego, Alfa Serra 50, mantendo espera, farol de Itapuã. Pronto, cópia. Pronto. Voo no 940, autorizado Guarulhos 360, Aperuísque 50. Decola da 10 com curva direita na saída da El, transição de NER. Transponder 5431 no controle 1 no 9.35. Salvador no nível 360, Aperuísque 50, saída da El, transição de NER. O transponder 5431 no controle 1935. Voo no 940, destino Guarulhos. Correto, me perguntar, busca funamento. Possível Guarulhos, separado para o. E Matilson. Cliente decolado aos 42, chame controle 1935, seu regresso. 08. Guardião 06, avistou o caçador? Sim, Matheus. Guardião 06, vento Salvador no 70 graus, 7 nós, quer pousar 35? Se autorizado, vou direto pro pátio. com tráfego na final, aproxime para 35 e aguarde a aproximação para o pátio, ok? Estou aguardando aqui na vertical de Itapuã, a passagem do tráfego, prossigo na retaguarda. Gente, 06, fica atento à esteira do tráfego, ajuste no 0 no 2, 180 graus, 89. Após o Boeing autorizado prosseguir para o pátio 4. Gente, meia. Prosseguindo agora para o pátio Guardião 06. Meia ciente, reporte final. Julia 2 Gate 6. Para 2000 pés, 1012 o ajuste. 2000 pés, 1012 é na chegada marinha. Chegada instructions, please. Ok, go 1273, approve attacks via Alpha Julia 2 Stand 6. Alpha Julia 2 Stand number 6. 1273. Meia, solo aos 4:30, frequência livre, boa noite. Interceptando o posto localizador, comandante Whiskey Quebec Hotel. Entre Whiskey Quebec Hotel, completa final, Chime Torre 18.3. 18.3, grato boa noite. Salvador, muito boa noite, comandante Whiskey Quebec Hotel, estabilizado em Ilhéus. Quebec Hotel, boa noite, ajuste no 0 no 2, reporte no externo.